Clínicas, Clínica Lotus. Aí, Martinal, Be Free. Em nome da Fãs Mídia. Alô, Bugindo Cavaco. Estoura a mão. Meu amigo Wellington, o rei da guerra. Fãs Mídia. Eu me apaixonei e você não percebeu. Arroz, arroz, vem mãe, vem. Eu me apaixonei e você não percebeu. Não percebeu. Esquece o medo de sofrer. Será que um dia vai me amar? Será que um dia vai? Agora esse baixinho vai me amar. Vem, mãe, vem. Será que um dia vai me amar? Será que um dia vai me amar? Acima esse. Eu me apaixonei e você não percebeu. Não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Você não percebeu.